tivesse pá, pensado um pouco mais, eu não estaria ali, né? Pá, só sofrimento mesmo pra minha coroa, pá, pra minha mulher, tudo. Mas aí, né, eu escolhi essa vida aí, mas não quero mais pra mim, não quero mais pra ninguém, né? Que ali é só sofrimento, né? Não, não, já é a segunda vez, ó, eu tô puxei 6 meses e 15 dias. Dessa vez eu já tô puxando 1 ano, 1 mês e 1 dia. Hey, programa Salve, Salve Marrom, Salve Cip, Criciúma, Salve São Lucas, Fuca Bem, força aí. É o seguinte, Deus nos deu oportunidade de ser diferente, de ser quente, correr atrás, é assim que se faz. Corre atrás, irmão, não adianta plantar o ódio e querer colher a paz. Nosso Senhor está nas ruas da comunidade, estende a mão sobre você que insiste vivendo na maldade. Ele põe a sua mão nos becos, nas esquinas, nas mansões, por todas as nações, sempre te ilumina. E você insiste em fazer sua mãe chorar, bate na tua mina quando pede pra te trabalhar. Mas que sujeito o homem todo mundo vê, cheira, fuma, contamina a mente só pra se dizer que a vida é louca e a culpa é do sistema. A falta de oportunidade sempre me condena. O nosso Deus te deu as pernas pra você andar, te deu os braços e o pulmão que é pra te trabalhar. Ele traz força pra você contrariar um mundo que mostra traição e faz virar normal todo absurdo. Cristo aposta em você, sempre acredita, mesmo que tenhas excluído Deus da sua vida. Lembra da infância, da escola, o sonho da sua mãe, aonde tá, pra onde foi a inocência da criança. Jogar bola, soltar pipa, era a sua esperança. Hoje arranja pai de filho e deixa pelo mundo. Na madruga que madruga, o louco vive no escuro e só fita louca, os 100% veneno. Paga de ladrão na rua e deixa a mãe em casa deitada morrendo. Não dá, os 50 mil manos sumiram quando fechou a tranca. Galeria A, cubículo 12 é a sua nova casa. A mão de Deus está sobre você, ajoelha no chão, pede perdão e então vai ver que não importa o passado ou o seu presente, o nosso Deus derrama amor, cura todo doente. Toda herança, bonança o Senhor traz, coloca essa vida na mão dele, Jesus Cristo faz. Seja quente, crê e cresce, Deus escuta a oração de quem de verdade pede. Então saiba pedir e receberá. Não adianta plantar ódio e querer colher a paz. Paz, seja quente, crê e cresce, em Deus escuta a oração de quem de verdade pede. Então saiba pedir e receberá. Não adianta plantar ódio e querer colher a paz. Não deixa aquele grão de areia esgotar o tempo que Deus insiste em te dar. Contrariar o mundo que não dá nada pra ti. Vai que vai, vai que vai, volta a ser feliz. Mesmo trancafiado, o Senhor tá do seu lado. Supera essa tranca, vê se volta restaurado. Pra quem tá aí, sei que é difícil ouvir, mas não deixa a maldade te levar, te consumir. Seja o que for, seja livre, dentro ou fora, Cristo vive. O mundo te oprime, mas o Espírito permite. Sua vida, sua paz, Deus é mais. Não se esquece, tenha fé, vai à frente. Seja quente, crê e cresce, irmão. Deus escuta a oração de quem de verdade pede. Deus escuta a oração de quem de verdade pede. Então seja quente, crê e cresce, Deus escuta a oração de quem de verdade pede. Então saiba pedir e receberá. Não adianta plantar ódio e querer colher a paz. Paz, seja quente, crê e cresce, em Deus escuta a oração de quem de verdade pede. Então saiba pedir e receberá. Não adianta plantar ódio e querer colher a paz. Teria assim um negócio pra falar. O crack veio mesmo pra destruir mesmo o ser humano, né, cara? Veio pra acabar com todo mundo, né, cara? Deus mesmo, Deus habitou na minha vida, cara. Deus habitou na minha vida. Oi, conseguiu me tirar desse vício maldito mesmo, cara. Um negócio assim mesmo que. Ô, se eu tenho força, tá ligado? Ô, o irmão também que tá nesse bagulho também pode ter força pra lutar, tá ligado? Pra sair desse bagulho. Ô, porque é uma destruição mesmo, cara. Roubar, ficar na madrugada, virar dia. Esse bagulho, cara. Ué, Deus mesmo, Deus pode habitar, habitou na minha vida, pode habitar na de quem tiver nesse bagulho aí também, tá ligado?